Aqui. Eu estou cansada, oprimida. Meus pecados são tantos. Eu preciso de paz. Ai, pensar que eu tinha Jesus e o perdi. Será que ele ainda teria misericórdia de nós? Será que nós ainda poderíamos ouvir a sua voz? Vejam, alguém está vindo em nossa direção. É o Senhor! É o Senhor! Senhor! Vinde a mim, todos os cansados, tenho paz para você. Sou Jesus, tanto amei tua alma lá na cruz. Foste embora, me deixaste. E no mundo não encontraste a paz que eu sempre tive, a paz que eu sempre dou. Mas te digo, aqui estou. Todos os dias, até a consumação dos séculos.